charmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Adivinha quem chegou? Henrique Designer. Artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 982228111. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado, incomparável. Escuta aí, ô mané. Artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 982228111. DJs do Brasil, segundo a mãe dele. Henrique Designer. Artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. Artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without. No, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out. And they can see that you're mine. Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening gray. Set sail on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave. Cause our love is like a heat wave. Never will walk away unless you're right by my side. Bird gas in a Chevrolet. She's so hot. And our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet. Won't stop till you're satisfied. Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. nas produções. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ top do Maranhão. Take the chance, chance, chance, chance. Henrique Designer. Artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. Searching places to find a piece of something to call. I'm coming, a piece I'm of coming. Something to call. I'm coming, coming closer. Ran along many moors, walked through many doors. The place where I wanna be is the place I can call. DJ da galera, DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, um dos melhores DJs do Brasil, segundo a mãe dele. Designer, artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. Designer. Artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. Fly like you do it like you fly, like you do it like you.

Designer. Artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. Com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. J-Top do Maranhão.

Produções. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável. O DJ top do Maranhão. Fone para contato 99 982228111. DJs do Brasil, segundo a mãe dele. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ, DJ, DJ. Dino Lincoln, o malvado, incomparável. Escuta aí, ô mané. Thank you.

Henrique Designer, artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. So indecisive, what I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? Cause you wanna go to the left, you wanna turn right, you wanna argue all day, like a long home night. To update, down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You wanna say no, what do you mean? Hey, when you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time, with oh, DJ, da galera, DJ, Dino Lincoln, o malvado, incomparável. Dos melhores DJs do Brasil, segundo a mãe dele. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. Push you up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Designer, artes gráficas com qualidade. Fone para contato 99 98222 8111. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we have diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável. Escuta aí, ô mané. DJs do Brasil, segundo a mãe dele. Fone para contato 99 98222 8111. Se o mundo fuera mío, te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría. Ni las noticias, y ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos.